Tussa para 220 aeronave. 5, encostamento, curva esquerda para 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lote, na 32 do nosso lado. Salvador 181, tá livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa noite, o gol no 856. Livre táxi à direita, ponto de espera, 1895, gol no 856, obrigado. Gostaria 2733, desça para nível 050. Departure Halo, Condor 077 passing 1800, climbing unrestricted flight level 330 to Puka. Condor 077 radar contact, climb foot level 330, Puka departure. By a Puka departure, climbing level 330, Condor 077. Autorizado, o altímetro no 012, chame táxi, 6720. Chamarei táxi no 02, graças. Um minutinho, Copa Recife, 4234. Subi, mantém nível 140, 354, 15. 3294, curve à direita, proa 030, limite localizador. Direita 030, limite ao lote, estão 32, 94. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5421 é o código, 1935 é o controle. Só uma pequena correção no transponder, 5421, 5421. Correto, deixa eu pra puxar o sonar agora. Forma da Charlie Bravo. Charlie Bravo, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vou pousar na 10 ou no 7? Tá no 0, já tinha entrado. E aguarde a autorização de pouso. Por a mão ainda. Revisor da 7, mantém a posição. Tá liberando a decolagem, nós vamos comer. Direita para 080 para interceptar o localizador. Direita 080, na 3844. Romeu, Romeu Lima, está em contato radar. 5-2 milhas oeste de Salvador, prossiga em condições visuais via corredor Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos. O QNH-10, 1-2, Romeu, Romeu Lima. Autorizado, Prodo Través Paripa Romeu, Romeu Lima. Boa tarde, Gono 273, acione identificação, desça via chegada a Bonf para 4 mil pés, o QNH 1012. Janem 143, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Controle Salvador, boa noite, gol 1856. Saída Puca, transição Caju, cruzando 1500 pés para o 390. Volante 56, contato radar suba para o nível 390 na saída Puca. Para o 390 na saída Puca, volante 56, obrigado. Papapá, uniforme, Mike uniforme, acione identificação dessa via chegada a Man para nível 050 QNH no 012. Para 2000 pés. Para 2000 pés. Abraão, reporte 3 minutos para a rotatória. Esquerda, cruze alfa, quilo, passe 3. A direita, desculpa. Curve à esquerda, na proa 160, limite localizador. Esquerda 160, limite localizador. 3894, estabilizado. 3894, chame torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 895, 3894, boa noite. Boa noite. Olimpo 03, chame centro Recife em 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. Secundário 1288, Olimpo 03. 1280, 1288, boa noite. 0733, curva esquerda, proa 130, para interceptar sinal ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, formarei estabilizado 2733. O 567, afirmativo. Autorizado Brasília, nível de voo é o 360 via Pezulu 17. Subida Arbor após Arbor Eletro, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5427 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Brasília, 360, conforme a nossa plano de voo, pela Pezulu 17, saída Arbor Eletro. Decolando a 1-0, primeira curva direita, transponder 5427, o controle 19-35, é o gol no 567. Trazente da informação para o 567, cotejamento correto, chama para posicionamento. Semana para posicionamento, gol no 567. Então 3897, pronto, cópia. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Pezulu 44. A subida será da El, Leda, Eudes. Curva direita após a decolagem. 5497 é o código, 1935 é o controle. Os 897, cotejamento correto, chão para pushback e estouramento. Olá, boa noite, CNE 6143, vivo lá na 6143, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Portão 9, Alfa Juliette, CNE 6143. 23, tá na 6143, CNE 6143. afastado 2.3 milhas externas. Afirmativo, mas deixe e aguarde a autorização de pouso. Aguardando, perfeito. Tango de Abravo, reporte visual, com local de pouso. Centro 125.45, if unable 126.85. So, this is your first frequency? Affirm, Recife Centro 125.45, if unable 126.85, Condor 077. Ah, that's not good, Condor 077. 125.45, when unable 126.85. Bye bye. Bye-bye. Boa noite, 56, chame Centro Recife 125.45, alterno 126.85. 125.45, 126.85. Tango de Abravo na tráfego conhecido no setor, frequência livre. Tem tráfego conhecido, a frequência livre de Abravo, graças ao apoio do motor. Bono 273 dessa via para 2.000 pés, autorizado final, ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estando para 2.000, quando ela está ligada, localizador ILS, bom, 273. A 2 milhas para o Fortera 273, pistão no zero. Liga o pouso, vento 130 graus, 109-2733. Liga o pouso, 2733. Afirmativo. Tá entrando em porto atrás? Já vou alinhar o plano agora. 3567 da TAM, autorizado a alinhar, manter. Possui condições de manter visual na proa 060 por 2 minutos a fim de evitar tráfego e aproximação instrumento para Salvador? Ativo, manter para 060 até 2 minutos após proa da rotatória. Romeu Lima. Teste de decolagem, Antônio 40 graus, 62 metros. Decolagem 0-3567. O Lima autorizado, resta minha navegação para a da rotatória. Autorizado a lema, Pedro. Controle 19, decimal 35. 935, 3567. Boa noite, está 3567, decolou passando 2 mil pés. Aguarde um minutinho, cópia Galeão. Sente o TAN 3567 na arbusto e solicita pro ar Elefa. Direita, Elefa, obrigado, TAN 3567. De forma que uniforme autorizado, final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, de fato. Com 1-2-7-3, estabilizado ILS. 1-2-7-3, chame Torre Salvador e 1-8-9-5. 1-8-9-5, gol 1-2-7-3. Salvador, boa noite, gol 1-2-7-3. 2-7-3, continua aproximação, guarda autorização de pouso. 2-7-3. O 6720, livre decolagem, vento 1 no 70 graus, meia dúzia de germans. Livre decolagem, 6720. Azul 4234 autorizado, chama pra Nistax. Autorizado pouso, gol 1-2-7-3. Autorizado Galeão, 360, via Pesulo 10, ESMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5426 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Galeão, via Pesulo 10, via Pesulo 10, Leda, Bridge, acelera 10, curva direita, após a Pesulo 10, via ESMAP, 7426 é o transporte. O 601, no cotejamento correto, já para puxar bem questionamento. Boa noite, 6720, contato, radar, vigilância, direto da El. Direto da El, graças. Ok, deixa com esse seu gráfico, confere. O controle desconhece seu tráfego, Lima Quilo Bravo. Que aguarde. Receptor, curso do localizador, uniforme, parte 4. Gente, Mike Uniforme, Duna, torre 118-95. 18-95-94. Salvador, meu cordial, boa noite, é o papapapá, onde foi mais preparado. Doutor Mike Uniforme, continue a aproximação, pistola 0, potência 0, 1-7. Poderia confirmar, se a 1-7 estiver livre, a gente pode na 1-7, já está visual. Afirmativo, para 1-7 vai ser o número 2, mas o número 1 já está na final de 4 milhas e meio, ok? É o tempo que sua curva à esquerda agora, mas a base seguindo o tráfego, ok? Positivo, está ciente então, de forma. Da presente já pode ir tomando proa da rotatória, seria uma proa 60 aí mais ou menos, aguardando o visual com tráfego na final do 1-7 para seguir como número 2. Sente no passo. Boa noite, Correio. Vamos ver o Romulo Lima, final 1-7. Romulo Lima, tem check-train de pouso 1-7, vento 1-60 graus, 8 nós. É, vento 1-7, passarei para um barco, não sei. 273, seu solo 05, direita 1-219, solo. No 273, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Afirmativo, livre pouso. Qual parte após o pouso, Lima? Parte 5, né? Ok, sente. Marca o uniforme, está visual com o tráfego, final do 7? Afirmativo. Ok, mantém a separação, o tráfego é um BE-58. Está mantendo 100 nós agora na final. Chame na final da 1-7, ali checado, Mike Uniforme. Positivo, mantendo a separação com a aeronave, chama na final com o chefe de uniforme. 59, informação para 4. 6259, 1 minuto, copia Guarulhos. Pronto, confiado. Afirmo, só 1 minuto. Oeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais. Descendo até 1.500 pés com o 012, mano rotatório, bravo. Gente, aguarde para pushback estacionamento no 601. Afirmativo, táxi autorizado via India e Alfa. Ponto de espera, chamei torre 186. Afirmativo. Só corrigindo a frequência da torre 1895, informa que o rádio está um pouco chiado, tá ok, senhor? Da 3897, prossiga táxi via Pátio Indy Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895. Seja autorizado a linha de decolar, 160 graus, 89 azul. Informar aqui de Fábio de Pouso, 160 graus, 62 nós. Viete, claro. 9:35 é o controle. Do PES 1012, direto Duna, reporte o localizador, Mike Serra Golf. Guarulhinha 720, passa 140, chama agora Recife em 13325, boa noite, bom fogo. 3325, obrigada, boa semana, boa sorte, Tatiana. Igualmente também. Alô? Pode coordenar com a equipe de solo, ou no 601, assim que o tráfego da companhia ingressar no 03, você inicia no 4. 601, cara. Então, 3897, autorizado ali, mantém no zero. Obrigado. Aquele informe que o seu solo foi aos 11 e autorizado táxi até ser parte de caixa na Santa Catarina. Sinalização, ok? Azul 4234, boa noite, contato, radar, direto Puca, vigilância. Direto Puca, Azul 4234. Decolagem, o 3897, 130 graus, 109. Boa, seu critério.